és minha, sempre serás. Verdadeirinha, verdadeira és, que serás minha, sempre serás. Atenção, ouça o que eu digo nesta canção. Vera Verinha, Vera Verás, que serás minha, sempre serás minha.